deu a chave, tá com você lá na cozinha. Olha aí, você que perdeu a chave de sua moto, procurar o Lula aqui no bar, viu? Eu não sei marinheiro, sou capitão. Eu não sei marinheiro, sou capitão. Sou capitão, sou capitão. Quero ver, quero ver. Bamba, bamba. Bamba, bamba. De twist. Bamba, bamba. No solo, meus amores. Foró. Ah, cadê vocês? Meu Deus! Canta comigo assim, gente, ó. Ah,